agora, começa o CD que vai deixar a concorrência louca. A mais pura pressão sonora. Mixagem e pancadão. DJ Gabriel Vera. O fenômeno do pancadão. El aire que respiro yo. Tú eres mi vida, vida, eres mi sol y eres el aire que respiro. Y poco a poco yo te fui a adorar. Como tú te encanta, y poco a poco yo te fui adorando. Hoy mi alma y mi corazón son aquí. O sistema é bruto. DJ Gabriel Vera, o resto já era. Eres mi vida, eres mi sol, y eres el que respiro yo. Tú eres mi vida, vida, eres mi sol y eres el aire que respiro yo.